Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Xamon. Agora podemos matar slimes em 4 jogos diferentes. E do meu lado direito está o Lucas. Sofrendo overdose de gacha. E diretamente do Japão está o Jefferson. Faltam 65 horas pra eu virar japonês. Você pediu cidadania japonesa, é isso? Não. É que eu vou tentar terminar o meu primeiro Dragon Quest. Vocês também têm alguns problemas com Uber, assim, em questão de pegar uns motoristas meio malucos que vão contar umas histórias que você não quer escutar? Deixa eu responder primeiro. Eu tenho. Ele não existe no Japão. Ah. Ou pelo menos no interior. Se bem que eu acho que Tóquio só tem Uber Eats. Acho que o de passageiro não tem. Então pode falar aí vocês. Eu sou o passageiro que normalmente começa a perguntar como que o cara foi parar ali, essas coisas. Então... calma, isso é muito cuzão, cara. Normalmente é uma história triste. Não, mas assim, você fala, mano, e aí? Você faz alguma coisa fora daqui, sabe? Você tá batendo papo. É que eu sou proseador no Uber, normalmente. Tem uma bad, o proseador. Exatamente. E o pior, durante muito tempo, até você me xingou já por causa disso, que eu era 5 estrelas na porra do Uber. Aí teve um dia que eu não falei com o cara porque eu tava puto, aí eu fui meio quietão, né? E aí minha nota baixou depois, a posterior, assim. Eu olhei e falei, o cara não gostou que eu não falei nada. Ah, meu, eles não podem exigir isso. Eu pego Uber praticamente todo dia juntos, né? Porque eu volto do trabalho, perto de casa. Então já tem umas histórias malucas aí. Mais com passageiro. Tem uma história que a mulher, pediu Uber juntos, já tava eu e outro cara atrás. Ela abriu a porta e tomou um susto enorme. Ela, putz, é algum esquema aqui, vamos me assaltar, não sei o quê, tem um gente no carro. O cara falou, não, você pediu juntos, caralho. E a mulher, não, eu não pedi juntos. Ela abriu o celular, viu, pediu juntos. Depois disso, ela virou pra mim e pro cara falou, vocês não podem sair do carro, eu preciso chegar rápido no meu destino. Caraca! Aí, o cara deixou ela entrar aí na viagem junto com a gente. Ela foi resmungando a viagem inteira, cara. Aí, quando acabou a viagem, ela saiu do carro e gritou, vou te dar uma estrela! E bateu a porta com tudo, pá! Nossa! Aí eu abri o vídeo e falei, vou dar 5 estrelas, caralho! E antes de começarmos, eu só quero lembrar que nós estamos realizando um sorteio de pelúcias de Pokémon em nosso site. São pelúcias do Kadabra, Tauros, do Espeon e do Magnemite vindos diretamente do Japão. Para participar, entre em nossas redes sociais e acesse o link, onde nós estamos explicando passo a passo como participar de cada sorteio. Nós também vamos linkar no site, então fique ligado e obviamente não deixe de participar. Quarta-feira, depois de um tempo após o período de testes de Mario Kart Tour, ele foi lançado oficialmente, não no mundo todo, mas numa parte dele, inclusive aqui nas nossas terras tupiniquins. E aí, qual é a impressão do Mario Kart Tour agora que a gente tem uma ideia mais geral do jogo? Porque a gente já comentou sobre isso quando o Jefferson jogou o jogo no Japão, né? Sim, mas aí ele só tinha as experiências do Jeff e naquele beta. Uhum. E aí, por exemplo, agora a gente tem noção do método de pagamento, né? Como que eles vão cobrar as coisas, que não vai ser só gacha, vai ter aquele Gold Pass, que você paga mensalmente e é mais caro do que o Switch Online. $5. É mais caro que muito Game Pass aí, cara. E aí, qual é a opinião do público, assim, que... eu vou começar já. Eu, pessoalmente, eu gostei do jogo, só que eu achei esse método de cobrança muito confuso, porque o gacha em si, ele já é o método de lucro, né? Você quer que os caras comprem personagens, essas coisas. Você colocar uma mensalidade pra você meio que ter uma vantagem, eu acho já é muito absurdo, principalmente pelo preço e pelo tempo que é, né? O preço anual que aquilo vai ser. Então eu achei meio... deu uma destruída no jogo pra mim. Assim, eu não me importo com o multiplayer, porque o multiplayer, quando vier, vai ser só pra... vai ficar mais evidente ainda quando os outros tiram 3 itens, né? Que são personagens com bonificação que tiram 3 itens e eu não, porque eu sou um fodido e só vou ter um item. Eu acho que eles quiseram se aproveitar muito do sucesso de Mario Kart, né? Querendo ou não, Mario Kart é uma das franquias mais rentáveis da Nintendo, mais populares. Isso até se se mostra no, naquele gráfico lá que eles mostraram do número de downloads dos jogos mobile da Nintendo no período de lançamento, né? Mario Kart Tour tá disparado, assim. Obviamente não tem Pokémon GO, então Mario Kart Tour tá no primeiro da lista. É, e eles lançaram esse tipo de assinatura, né? Que, querendo ou não, vai influenciar diretamente no seu desempenho no jogo. É, a gente não tá falando só de, olha, tirei uns 5 estrelas aqui e vai me ajudar um pouco. A gente tá falando de itens ou acessórios que vão permitir com que você progrida no jogo, né? Algumas fases você depende de itens pra você tirar mais estrelas e aí sim você conseguir passar aquela fase. É engraçado que vocês falam que é caro, mas aqui é 550, eu acho. E tipo, pelo preço aqui é meio que acessível, sabe? Tipo, que se dane, é, sei lá, 5 latinhas de refrigerante, tipo, você não vai morrer. Pra mim, eu acho que é questão de que no Brasil fica tudo 3 vezes mais caro. É assim, acho que é 5 dólares, né, o negócio. É, 5 dólares, vira acho que 20 reais aqui, não vira praticamente. Eu não sei se é 20 ou se na loja brasileira tá 15 agora. É, na comparação das 5 latinhas de refrigerante do Jefferson. Realmente. Mas acho que o problema é que nem o João comentou, é ter os dois tipos de serviço predadores pra ganhar dinheiro, entendeu? Mostra que eles estão sendo ambiciosos e que nem o Mario falou, o Mario Kart é muito famoso. Tanto é que, no meu círculo social, muitas pessoas que não jogam praticamente nada vieram comentar comigo. Ó, Lucas, eu sei que você gosta de jogo, Nintendo, tem um jogo no Mario Kart, é bom? Pô, baixa aí e testa, né? Então, eu percebi que esse jogo fez muito mais sucesso que outros. Mas a gente viu que ele fez mais sucesso em questão de downloads, né? Mas eles também mostraram o lucro, né? O revenue, né? Lucro, né? Mas quanto ele ganha de dinheiro, o faturamento dele. E ele tá abaixo ainda de lançamento do Fire Emblem. Então, é um jogo que tem muito download, mas ainda não bateu. Principalmente porque eles estão dando, acho que é 2 meses ou é 1 mês de Golden Pass de graça. Mas, de qualquer forma, esse tempo inicial eles estão dando, então não tá vindo dinheiro disso aí, por mais que seja o item mais comprado pelos dados que eles têm. É, eu tô um pouco frustrado aqui, que nem eu falei, muitos dos itens é pay to win. Tem gente falando, eu não gastei nada e consegui liberar todas as copas da Nintendo, mas, que nem o Jamon falou, quero ver quando você for jogar em multiplayer lá e vai ter um monte de gente com vantagem, porque simplesmente conseguiu conquistar itens ou personagens que tem 3 itens ou vai multiplicar o número de pontos, por aí vai. É que eu acho que esse argumento é meio whatever, porque o jogo é meio single player, né? Acho que isso aí você só vai sentir naquelas ligas quando o cara fizer um high score absurdo, que obviamente você não vai ter o equipamento necessário pra, pra conseguir. Então eu não ligo, eu só vou fazendo as copas, tipo, de boa, devagarzinho. E com relação ao que mudou do beta, é que no beta tinha pouca fase, esse tem muito mais pistas. Eles abandonaram o sistema de estamina. Eu achei até engraçado que anteriormente eles estavam prevendo em ganhar dinheiro, tipo, você dando 5 coraçõezinhos e quando acabasse tinha que esperar 30 minutos. Nesse ponto eles deixam você jogar à vontade, porém eles adicionaram um sistema de restrição de experiência. No modo beta tinha uma copa que eu não tava conseguindo passar nem por desgraça, eu não conseguia fazer. Mas eu conseguia grindar o suficiente. Ficava grindando cartezinho e de 20 em 20 até que uma hora chegou e eu consegui desbloquear, eu ter a pontuação necessária. Então, nesse, ele tipo, meu, você pode até ser desempregado, mas você não vai chegar no limite que você vai bater no teto. Então, eu gostei nesse sentido. Mas de resto, é aquela coisa. Eu adoro o sistema do gacha quando você tem 100 e você fala, o personagem tá lá, velho. Uma hora você vai tirar. Eu acho isso muito bacana. Essas as pistas, conseguir as estrelas, eu acho muito divertido. Vocês gostam desse sistema, tipo, sei lá, você sente um senso de progressão que geralmente em jogo de gacha você não tem. A progressão também tá em relação à dificuldade, né? Porque as primeiras fases são mais fáceis do que as próximas, né? Consequentemente, você vai tirando menos estrelas com o decorrer do jogo. Uhum. Você não precisa nem pegar em primeiro em muitas corridas, o que eu achei estranho, sabia? Teve uma lá que eu peguei em quarto e apareceu, bateu a pontuação máxima lá da fase, né? Ganhei o máximo de estrelas e passou. É que você humilhou muita gente no caminho. Ou você tinha os itens necessários pra multiplicar seus pontos. Essa é a parte que eu não gostei do jogo. Achei legal as curvas longas, fazer o drift, mas quando tem um obstáculo no meio do caminho, assim, eu tô usando aquele modo manual, não tô usando uma coisa automática lá. Eu me senti dificuldade em desviar de obstáculos no caminho. Com relação às fases, eu me senti uma certa nostalgia da época de 3DS no Mario Kart 7. Tinha fases que eu nem lembrava que existia. Tudo é fase 3DS, basicamente, né? Então. Eu nem lembrava que Shy Guy Bazaar existia. E também tive nostalgia do Mario Kart de GameCube, porque tem aqueles itens especiais que os inimigos, que os personagens tiravam, né? O casco gigante do Bowser, o coração que protegia Peach. Nossa, o casco gigante do Bowser era um item muito mais apelão do que o casco azul, cara. É, acho que ele não chega a esse ponto. Funções porque... diferentes. Nossa, ele arregaça todo mundo que tá na frente. Se for numa sessão menor, ele vai batendo em várias pessoas. E ele é um item bom quando você tá no meio da galera. O casco azul é pra fazer aquele cara que tá lá na frente voltar um pouco. Mas ele vai acertar o primeiro. O casco do Bowser provavelmente vai acertar o primeiro também, então. Depende muito da fase. Se for aquela Rock Mountain, vai pro penhasco pra frente. Não vai alcançar o primeiro nem ferrando. Só se estiver muito próximo de todo mundo. Pode ser. Mas os itens eu achei, assim, eu acho legal, só que é outra coisa que eles vão fazer no gacha, né, que né, a gente tem a Pauline já e o Lux 7 é dela. Uhum. Sei lá, primeiro que não faz sentido, segundo é que uma hora a gente vai começar a ver Power Creep em especiais em itens do Mario. Vai ser estranho isso. Então o Mario de short lá e, tipo, ele é mais forte que os outros. Sei lá, o cara puxando 10 cascos vermelhos. É, quando você tá com frenesi, isso acontece. Vou fazer uma perguntinha rapidão. Só. Vocês acharam esquisito quando vocês tiraram 3 cogumelos, apertaram e gastou os 3 de uma vez? Sim. Com Shell a mesma coisa. Então, cara, eu fiquei muito... Achei, puta, tá alguma coisa errada, eles vão corrigir o jogo, tá estranho. E é isso, você aperta e vai os 3 de uma vez. Então essas mudanças não me agradam muito, porque eu tô muito acostumado com as versões anteriores. Mas pra quem não joga quase Mario Kart, eu acho que esse jogo é muito válido. A adaptação ficou boa, vocês não acharam? O controle de movimento? Ok. Eu tenho dificuldade com o Drift, porque tem um modo que eles falam assim, o modo pra bebês é o modo que você jogava o Mario Kart de todos os lugares, né? Uhum. E aí tem um modo automático com o Drift, que você não vira, você só dá Drift. E esse é o modo que você tem que... é o modo normal desse jogo. E eu não consigo. Então, também não, eu tô achando difícil jogar com isso. Em curvas longas eu consigo, só que quando tem um obstáculo eu não consigo virar direito. Tem que ficar dando pulinhos pros lados pra desviar. Ou se não, pra se posicionar em bust, né, também. Isso, pra pegar moeda, pra qualquer coisa. Mas no final não faz muita diferença você fazer o drift, porque se você tiver um obstáculo, um lugarzinho, um espacinho que você vai fazer um pulo, é muito melhor pra pontuar do que você fazer o drift. Ah, não, sim, então, mas o melhor é você faz o drift, aí você sai do drift no pulo, você já entra no outro drift, porque aí você tá culpando, né? E essa é a ideia desses drift, e eu não consigo jogar. Eu não sabia snakear no Mario Kart DS, eu sou muito ruim com esses drifts eternos, e esse aí eu vi uns vídeos dos caras jogando, mano, eu nunca vou conseguir fazer aquilo, sabe? Eu tenho noção dos meus limites. É, você tem que jogar no modo manual. Porém, eu preciso falar que o acelerômetro, se você ligar, ele vai te ajudar bastante nisso. O acelerômetro é pra virar pro lado, os negócios. É, o acelerômetro, ele tem uma opção lá que você regula, que se você virar o seu celular, dar o tilt nele, ele também vai fazer um drift, né? Então você pode fazer tanto na tela quanto no acelerômetro, os dois juntos, inclusive. E isso ajuda bastante. Mas, sei lá, cara, no momento eu achei muito difícil também esse modo manual de drift. Eu tava escorregando muito mais do que se eu estivesse jogando com algum tipo de console. E a adaptação foi tão chata que eu voltei pro modo automático. Pera, o manual de drift que você fala é o que você anda normal. Não, o modo manual do drift é o que eu tenho que ficar deslizando muito o dedo na tela pra ele snakear, pra ele fazer o driftzinho. Ah, sim. Eu acho muito interessante essa mecânica de se jogar com uma mão Mario Kart. Eu realmente não... Quando a gente sugeriu como é que seria esse jogo, nunca passou pela minha cabeça que você poderia jogar Mario Kart, o jogo tradicional, utilizando só uma mão, utilizando só o dedo pra deslizar, né? O que acontece muito comigo é que eu ainda não consegui me desprender da questão de você poder soltar o dedo da tela, né? Por exemplo, eu fico com o dedo na tela o tempo todo como se eu estivesse acelerando. Não sei como é que vocês estão jogando esse jogo, mas talvez isso até esteja me dificultando na hora de jogar e tentar fazer um drift, né? É meio padrão, sabe? Eu tenho que estar apertando alguma coisa pra ele estar acelerando e eu não consigo me desprender disso. Acontece uma coisa, eu olho, eu tenho que me policiar pra não ficar com o dedo acelerando. Olha e fala, é verdade, eu não preciso, eu solto. Eu não tive nada. Vocês estão zoando, velho. Vocês faltaram na aula de autoaceleração do Mario Kart 8, velho. Eu não uso essa opção. Nem eu, cara. Eu uso essa opção, velho. Pra que ficar com o dedo lá, velho? Você só vai ficar acelerando. A não ser que você tá jogando no 200. Então, eu não usava a opção de aceleração automática no Mario Kart 8, mas eu não sinto a necessidade de ficar com o dedo na tela nesse. Tanto é que, quando eu fiz um pouco no começo e soltava o item, eu falei, opa, então eu não vou ficar com o dedo segurando aqui. E eu ficava fazendo aqueles pulinhos tocando na tela, eu vi que faz sozinho, e eu comecei a gastar item, então... eu fiz muito isso. Então, logo de começo eu já pensei, não vou colocar muito dedo aqui pra acelerar, só quando for fazer curva. Oh, e vocês liberaram as copas de 150cc de primeira? Ou vocês tiveram que jogar o jogo conforme o decorrer dele? Eu joguei 150cc desde o início. Também, desde o começo. Porque eu tenho um save do Mario Kart 8, porém eu não tenho as copas liberadas, né? Até eu não tenho o jogo no Switch, mas eu tenho um save dele. E, por acaso, as minhas copas 150cc não estavam liberadas. Pera, no Mario Kart 8 ou no Tour? Ó, eu tenho um save do Mario Kart 8, uhum. Porém, nele, como eu não tenho o jogo, eu não tive tempo de jogar e eu não liberei muitas copas 150cc nele. Aparentemente a minha conta foi vinculada no Mario Kart Tour, né? E minhas copas não estavam liberadas. Tive que jogar algumas copas pra isso sim eu conseguir liberar 150 cilindradas. Então, é um rumor até que surgiu do mais de 8 mil. Eles publicaram no Twitter comentando isso e ficou uma incógnita na cabeça, sabe? Aparentemente, eles vinculam a conta com uma conta da Nintendo no... A sua Nintendo Account. E aí, com talvez o save de Mario Kart 8, sua experiência no Mario Kart 8, eles vão liberando as copas. Você faz as copas, aí ele pega a informação e fala que, você pode começar no 150 porque você terminou na versão 8. Não sei se é isso. É o rumor. Eu creio que não, porque eu acho que eles nunca... Eu acho que eles nem, assim, conhecendo a Nintendo, eles não têm como pegar essa informação. Eles nunca pensaram em liberar essa informação. Será que não? Será que no Switch eles não consideraram isso? Não sei, quem tem que falar isso é o Lucas e o Jomon. O meu demorou pra abrir o 150, tipo, demorou, sei lá, algumas pistas. O meu já tava aberto. Desde a primeira? Sim, eu comecei o jogo, a primeira Copa, falava, você quer jogar 150? Beleza, 150. Então, ô Jefferson, o quanto você jogou Mario Kart 8? Na verdade nada, porque eu não tô usando a conta que eu uso o save. Então, mano, é alguma relação com isso, cara. Se você tem uma certa experiência com Mario Kart 8, então você vai ter as copas liberadas no Mario Kart Tour. Agora eu não sei dizer qual é esse tipo de relação. Uma conspiração, hein? Mas faz sentido. Se tá diferente o histórico, alguma coisa eles pegam. Eu acho impressionante isso. A Nintendo, que não tem o costume de fazer relação, interação entre dados online, ou guardar tipos de informação de dentro do jogo e guardar no Nintendo Account, imagina isso pra outros tipos de jogos, tipo Pokémon. Você nunca vai pegar um Shiny na vida, né? Não, ou sua relação de Shinies vai melhorar em outros jogos, né? Eu só queria que eles fizessem a relação de quanto você gasta. Eu ia ganhar bastante coisa. Assim, não que eu fiquei chateado, né, mas... eu fiquei um pouco, porque eu joguei pra caramba a demo, eles não deram nem um muito obrigado, tipo, foi... podia ter dado alguma coisa, né? O bônus seu é que você jogou, Jeff, é isso que eles querem dizer. Você, parabéns pra ter que ficar esperando os coraçãozinhos. Então, lembra aqueles coraçãos? A gente não vai usar. Mas assim, em geral eu gostei do jogo. O jogo é de graça, sistema de cobrança à parte aí, se é predatório ou não, é meio que opinião. Eu queria saber de vocês a opinião em geral, assim. Vocês estão satisfeitos com Mario Kart, o Tour? Tipo, vocês gostaram de jogar? Pretendem continuar jogando? Eu gostei do jogo, pretendo continuar e vou ter que deixar a busca do Dr. Waluigi um pouco de lado, porque... O pouco tempo que eu tenho pra jogar jogos mobile, porque eu fiz uma regra de não jogar jogos de celular dentro de casa. Aliás, eu não pego jogos de celular dentro de casa. E vai sobrar, sei lá, o tempo que eu estiver esperando. Eu vou jogar Mario Kart Tour, aí depois buscar o Dr. Waluigi. Aí, quem sabe, se eu tiver com muita paciência, faria. E vocês? Eu já deletei Pokémon Masters, mas é mais porque não tinha espaço no meu celular, né? Eu falei, um dos jogos tem que sair. E aí, por acaso, saiu Pokémon Masters, né? Eu achei que Pokémon GO ainda pode sobreviver um pouco mais, né? Por mais que eu não esteja jogando. Agora, eu não sei se eu vou continuar jogando. Eu joguei bastante porque tinha muita Copa pra liberar. Agora eu cheguei na restrição de, olha, a gente, a cada 2 dias, a cada 1 dia, a cada hora, a gente vai liberando, sei lá, 5 copas pra você. Vamos ver como é que vai ficar e os próximos lançamentos. Porém, se eu for comparar o estilo entre Mario Kart Tour e Mario Kart 8, Eu prefiro muito mais Mario Kart 8, Mario Kart de console. Eu acho que esse conceito de você preferencialmente ter que pegar pontos ao invés de você chegar em primeiro, enfim, eu acho, não sei se eu gostei muito, sabe? Ainda tá meio estranho na minha cabeça. Eu não gostei muito. Achei os menus feios pra caramba, principalmente. E a jogabilidade não me agrada muito. Então, provavelmente eu vou apagar ele em breve, junto com o Pokémon Masters, porque eu tô preso no Dragalia Lost também. Aí eu não consigo jogar muita coisa no mobile. Olha só, Lucas, eu não conseguia jogar, agora eu não consigo jogar muita coisa. É, virou isso, né? E eu também pretendo vazar, assim, eu gostei do jogo num geral, só que primeiro tempo, e aí Mario Kart não gostei tanto a ponto de eu dar meu tempo pra ele. E aquela coisa lá dos rankings, e você quer ser melhor que o amiguinho, eu fiquei irritado já, eu comecei a me ficar, mano, não é possível que eu tô perdendo pra esse cara. E aí você quer ficar melhor que aquele cara, e eu prefiro não ter esse sentimento negativo, então eu só desisto da competição logo, sabe? Sabe qual que é o segredo? Ah. É não ter amigos, não tem com quem comparar, velho. É um bom ponto. Começando a segunda edição do Nintendo 3 Quiz, onde descobriremos quem é o maior manjador dos 130 anos da Nintendo. Vindo da caravana dos buracos do centro de São Paulo está o Jomon. Eu não estava preparado para isso. Tentando sua revanche do ano retrasado está o Lucas. Pera, eu perdi no ano retrasado? É, você perdeu. Ah, então eu tenho que ganhar agora. Quem ganhou no ano retrasado? O Jomon. A gente não pontuou certo, mas foi o Jomon. Ah, yes. Então, tá quebrado, então esse ano eu tenho que ganhar. E participando pela primeira vez, está o Jefferson. Eu acho que provavelmente minha memória vai me trair e eu vou errar muita coisa, mas eu tô muito feliz de participar. Só explicando como vai funcionar. Vou perguntar na seguinte ordem, Jomon, Lucas e Jefferson. Se um não souber, eu vou pular pro próximo, na ordem, tá? Quem responder ganha um ponto. Beleza, tá, vamos lá. Olha só, não me recriminem pelas perguntas, elas aparentemente estão fáceis, tá? Então, se quer uma pergunta difícil pra você, cara, juro pra você que eu não planejei isso, é aleatório. Tá, não me xingue. Vamos lá. Aliás, vou dar 5 segundos aí pra pessoa responder. E não pode procurar no Google, hein? Tá, eu não vou procurar no Google, mas tudo bem. Vamos lá. Qual o antigo nome do Mario? É Jumpman. Acertou. Lucas agora. Quais são os companheiros de Fox? Falco Lombardi, Pepe e o... Ai, meu Deus! Sleep, ganhei. Ah! Mas... Não podia, cara. Errou, velho. 5 segundos, velho. Perdeu. Mas nem tinha passado 5 segundos, cara. Essa, velho. Coitado. Tá, então vamos ver. Vai, Jefferson. Qual o nome do vilão da saga Mega Man X? Eu não tenho a menor ideia, velho. Eu não jogo Mega Man. É o Sigma. Ah, eu sabia essa. 2 pontos pro Jomon. Qual o jogo acompanhava o bundle do Game Boy durante o lançamento? Tetris. Ah, acertou, desgraçado. Vamos lá, Lucas, essa você não vai errar, fica tranquilo. Quantas fases possui Super Mario World? Sei, 91? Ah, Lucas. Eu não sei, cara, você vai errar, eu não lembro. Então essa eu também não sabia. Caralho, esse... É 96. Você falou, Mario? Você não esperou o Jeff? Era pro Jefferson falar, né? Mas você sabia, Jefferson? Só por desencargo. Não, eu ia chutar, sei lá, eu ia chutar qualquer coisa, 90 e alguma coisa, mas eu não sei, não. Tá bom, vai, só por desencargo. O Jefferson agora. Qual jogo do Mega Drive possui um hack para o Super Nintendo? Ou qual jogo da Sega possui um hack para o Super Nintendo? Cara, só me pegou pergunta que não é da Nintendo, que eu não lembro. Eu faço a menor ideia do que você tá falando, mano. E aí, Lucas, quer chutar? Sei lá, Sonic the Hedgehog. É, acertou. Eu chutei o jogo. Então, eu nunca ouvi falar dessa porra, velho. É um jogo extremamente mal feito e o checkpoint é o Mario. Pra quem nunca viu, coloca no Google. Falar, agora eu lembrei. O Mario sai da jaula, assim. Dá até dó fazer essa pergunta, mas vamos lá. Qual foi a primeira profissão do Mario? A puta que me pariu. Eu não sei. Puta, eu não sei, cara de construção, não sei qual é o nome dessa profissão. Ai, Lucas, vai, Lucas. Não é. Domador de animais? Não. É Jefferson. Eu sei que não foi encanador, mas... Eu não lembro. É, gente, era carpinteira. É, viu? É cara de construção, velho. Nossa. É o Lucas, né? Qual o nome da sequência de Super Mario World? Super Mario World 2 e Yoshi's Island. É isso aí. Ô, Jefferson. Qual o nome do primeiro produto de videogame da Nintendo? É o Game Watch. É isso aí. Tá, Jomon. Qual foi o codinome do Wii? É o Revolution. Acertou. Viu, eu falei que tava fácil. É, Lucas. Qual o nome da pistola original do NES? A Zapper. É isso aí. Aí, ó, tá fácil, gente. É, então, tem uns que tá fácil, tem outros que, tipo, de repente, qual é o jogo da SEGA que tá lá na Nintendo? What? Em qual jogo o Wario apareceu pela primeira vez? Sei lá, eu sei que não é Wario Land, mas... Não, não é. Vai, Jamon. É o Super Mario Land 3? Errou. Lucas. Super Mario Land 2. É, Lucas acertou. É, então, eu não lembro se era o 2 ou o 3. Agora é o Jamon, né? É. Isso. Qual o nome da nave de batalha de Star Fox? Arwing. Não. Ei, bosta! Lucas. A Lilith Cruz. Não. Jefferson. Sei lá, é Battle Cruz. Não. Já que é de batalha, né? É a Great Fox. Ah, Lilith é o nome do sistema, é verdade. E a Arwing é o nome da nave dele, né? É. Quem que é agora? Lucas? Sim. Agora o Lucas. Nossa, isso tá difícil, mas vamos lá. Em que ano o Duck Hunt foi lançado? Calma. 84? 5, acabou. Caralho, não. O 87. Não, e o Lucas acertou. 80 que era? 9? 84. Yes. Ah, caralho. Vamos lá, Jefferson. Qual destes jogos não era um jogo de Wii Sports? Boxing, boliche, ciclismo e golfe. É ciclismo. Isso tá fácil, vai. Ó, mas ciclismo tem no resort, não tem? Tem? Eu não lembro. Tem. No resort tem. Acho que tem. Mas é o eSports, normal. Ah, beleza. Jomon, essa é a última pergunta. Eu vou ganhar, se responder? Pra ficar equilibrado, tem que ter uma pro Jomon, uma pra mim e pro Jeff. Porque aí, se terminar nele, ele teve uma chance. Verdade, bom ponto. Não, mas mesmo assim o Jefferson não ia alcançar. Caralho, mano, ó, tipo, você não pode mais brincar porque você tá fudido, amigo. Já tá fora, agora é só a pergunta que vale. Ah, mas aí eu não tenho mais pergunta, gente. Aí acabou mal, velho. Faz pergunta, velho. Não, faz mais duas, porra. E não tem como fazer mais duas, é isso que eu tô falando, cara. Tá, vai então. Vai, vamos lá. Qual o nome do irmão da Isabelle? É Digsby. Calma. Digsby. Errou. E bosta. Lucas. Eu não sei, eu ia falar Digby também, mas não é, né? Sei lá, Digby. Não é. Foda-se. Não sei. Qual que é a sua resposta, cara? Rápido. Vai, não agora, sei, agora. Não sei. Não lembro. O Jefferson. Eu tô cagando pro Animal Crossing, velho. Mano, é só Digby, tá? Não é Digsby. É só Digby. Ah, eu acertei, falei Digby. Você falou, não sei. Você falou, qual que é a sua resposta? Ah, não sei. Mas no final você decide que tô, Lucas. Pra ser justo, é algum que tá na prateleira aí, junto com todos os outros que não vendem amiibo de Animal Crossing. Não, ele vende porque eles venderam o bundle do jogo. Aí ele vem junto, assim, querendo você ou não. Oh, mano, pra variar, foi meio quebrado, que nem eles falaram. Acabou que não fiz um número de pergunta igual pra todo mundo. Tinha que ser igualitário. Mas o Lucas acabou ganhando, mesmo fazendo uma pergunta mais pro Jomon. Então, caralho! O Lucas ficou com 5 pontos, o Jomon com 4 e o Jefferson com 3. Nossa, que bosta. O Jefferson tava tão atrás, pô. É, então, dava pra ver se eu e o Lucas errasse e fizesse mais duas perguntas e eu errasse, o Jefferson ganhava. É, tinha que ser. É, até dava, mas. Mas eu decidi que ele perdeu. Eu fiz de última hora esse quiz e realmente, foda-se. É isso, Lucas. Você ganha um joinha aqui que eu tô fazendo agora. E agora vamos à sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é que a Nintendo confirmou presença na BGS 2019 com a seguinte lista de jogos: Super Mario Maker 2, Zelda Link's Awakening, Smash Ultimate, Mario Kart 8, New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Party e Luigi's Mansion 3, e esse ainda não lançou, então é a grande novidade dessa lista. O mais atrativo, na verdade. É, eles vão estar com stand de 1.000 metros quadrados. É necessário citar que isso é muita coisa. É meio exagerado, né? 1.000 metros quadrados. Vai depender do número de stands que eles têm lá pra jogar. Com essa quantidade de jogos, eu imagino que seja uma fileira de stands pra cada um dos jogos. Eu acho que pra gente aqui que cobre, é meio sem graça ter jogo que já lançou, mas eu acho importante você ter os outros jogos pra mostrar pra outro público, né? Tipo, às vezes o cara gosta de videogame, mas não acompanha tanto Nintendo. Então, acho bem legal eles trazerem todos esses títulos. É, eu pensei mais pra isso também, pra instigar a biblioteca do Switch desde o lançamento, quase, praticamente, com Mario Kart 8 ainda. É, eu acho importante porque eles estudam o público, né? O público que vai na BGS, às vezes, ele é muito mais consumidor de outros tipos de jogos, né? Então, eles apresentarem o Switch pra esse tipo de público, até eles talvez tenham pego a faixa etária, viram que normalmente é um público mais novo, né? Provavelmente eles vão lá pra testar, conhecer o Switch e ver os jogos que estão disponíveis. E também é muita família que vai lá. Eu acho importante você colocar toda a gama de jogos do Switch nele. E outra, é necessário lembrar que, apesar da Nintendo ter vindo na BGS no ano passado, ela veio de uma forma muito restrita e que era só disponível pros jornalistas, né? Eles iam lá e jogavam e davam seu parecer. É, essa é a primeira vez que a Nintendo tá vindo com stand pro público desde 2012, que foi quando eles apresentaram o Wii U. Então, fazem o quê? 6, 7 anos, né? Desde a última vez que eles vieram. Sim, a geração do Wii U basicamente inteira, né? É, exatamente. Obviamente, já fizeram uma listagem de público e o BGS passa Gamescom, assim, em público. Então, é muito importante pra Nintendo participar, sim. Mesmo ela não estando oficialmente no Brasil. Agora, se isso significa que ela vai voltar ou não, eu acho que não tem nada, uma coisa não tem a ver com outra. Não. Existem pessoas reportando casos de stick drift, aquele problema no Joy-Con, na versão do Switch Lite. Ou seja, um console que você não consegue tirar do Joy-Con. E esse problema de drift aí tá se mostrando sempre corriqueiro no Switch, né? Um problema que tá complicado. Aí você paga 4 mil ienes pra consertar o console que você pagou 22 mil, já chega o preço do Switch normal. Dragalia Lost completa um ano com evento de aniversário e futuro evento de colaboração com Mega Man. E eu só tenho a dizer que tá maravilhoso esse evento de aniversário. Eles estão dando tanta coisa que é aquele êxtase de gacha. É o mais pura paixão de gacha isso aí. É, eu queria voltar a baixar, mas, cara, 2, 3 gigas no meu celular não me permite fazer isso. Ó, mano, estão dando 10 pulls de graça todo dia. Mano, de novo, eu não consigo deletar coisa do meu celular pra instalar Dragalia Lost. O meu foi Pokémon Go. E eu só tenho a dizer que finalmente eu gastei um pouco de dinheiro em gacha. A minha carteira ficou suja. Não tão suja, na verdade, porque eu tô gostando bastante do jogo e comprei um pacote baratinho. Eu queria contribuir, porque eu tô gostando do serviço que eles estão oferecendo. E é isso. Quem quiser voltar a jogar Dragalia Lost, tem que ser agora. Ou começar. É, começar também, justo. Porque eles estão dando aquele evento também pra quem começar agora. Dia 4 de outubro, às 10 da manhã, começará uma stream de Pokémon Sword and Shield. E ela mostrará durante 24 horas a floresta do Glenwood Tangle. E haja paciência pra ficar caçando coisa em uma stream de 24 horas. Cara, não é possível. Eu acho que eles vão mostrar evolução nessa stream, porque não sei o que uma floresta teria pra mostrar de 24 horas, né? Mas com certeza vão ter uns easter eggs ali pra quem ficar ligado o tempo todo. Sabe aquela stream lo-fi que fica menino estudando, tocando umas músicas de fundo? Não, vai ser tipo isso. Vai ser um treinador parado, tocando musiquinha, você curtindo o som. E coitado de quem for cobrir isso aí. Foram vazadas imagens do pôster promocional da nova temporada do anime de Pokémon. E uma key art mostrando um novo visual do Ash e um novo personagem que tem o... Esqueci o nome do... Scarbunny. Scarbunny, isso. É, e esse rumor já foi confirmado através de um trailer que passou nesse domingo. O nome do personagem é Gol. Ele também tem 10 anos, tem a mesma idade do Ash. E ele tem o sonho de capturar o Mew. Então ele e o Ash vão viajar o mundo, né? Vão fazer uma jornada aí, através de outras regiões, inclusive, procurando pelo Mew, né? É, agora, pra quem tava em dúvida se era menino ou menina, o personagem é menino. Tanto que o dublador dele é o mesmo dublador do Midoriya, do Boku no Hero. É, apesar de que, mano, tanto faz ser menino ou menina, cara. Podia até ser não binário, né? Mas acho que é difícil a Nintendo fazer isso. Colocar um personagem que não se identifica com nenhum dos gêneros, né? Não, Pokémon não é progressista desse jeito, velho. Mas, eu acho difícil também colocarem isso. Mas é interessante ver que eles vão mesmo voltar pra todos os continentes, né? O pôster mostra todos os... torres altas, né? Lugares altos, na verdade, de cada um dos continentes. Eu não entendi por que lugares altos, mas... foda-se, é isso. E inclusive a Lola, o lugar alto, é a porcaria de uma Lola Executor. Eu achei legal, assim, parece interessante, mas eu vou assistir o primeiro episódio igual eu faço com toda temporada de Pokémon e nunca mais olhar. Não, eu não sei como é que eles vão fazer com esse anime, não faço a menor ideia. A gente só viu aqui a arte e, teoricamente, eles vão voltar para outras regiões, né? É isso que tá dando a entender. Só que os jogos de Pokémon, eles foram feitos para promover o jogo atual do console atual, né? No caso, a ideia é que promova Sword and Shield. É o anime de Pokémon. É, o anime promova o jogo. Agora, eu não sei como é que eles vão fazer para apresentar os jogos da região de Galar. Vai ver agora, eles têm tanto Pokémon que eles não precisam apresentar só os novos. Eles têm que apresentar os antigos porque a criançada não sabe quais são os antigos. É. Então tem que fazer um rebuscar todos eles de novo, né? É, não querendo ser saudosista, mas eu gostaria que os antigos Pokémon do Ash voltassem mesmo como foi apresentado. Mas eu não acho que eles vão voltar pro time, acho que eles só vão fazer uma volta rápida, sabe? Uma aparição, e as coisas vão continuar como sempre foram. E agora vamos aos lançamentos da semana. O primeiro deles é o Gunvolt Chronicles, Luminous Avenger 9. Que é da série do Mighty Gunvolt. Então fica aí pra quem gosta, quem é viúva de Mega Man Zero. O segundo jogo é o FIFA 2020 Legacy Edition. O que que tem na Legacy Edition? A Legacy Edition é porque não é a versão nova do ano. É só, tipo, a mesma versão do 19 com o roster atualizado. Ah, pelo amor de Deus, cara. Nossa. Não, mas é melhor eles fazerem isso. Não, mas é só no Switch, né? É, seria melhor eles terem a versão dos outros consoles. A versão nova. Entendi. Darksiders 2 Definitive Edition. É um mix de hack and slash com Zelda. É, se controla nesse é a morte? Eu não sei, se controla nos quatro Cavaleiros do Apocalipse. É, do primeiro é o cara. Não é da guerra. É o guerra, não é? É o guerra, isso. É o guerra, e o segundo é a morte. Mas eu não entendo muito da história do jogo, então fica por aí. Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Nossa, eu quero ver quem que vai pegar esse jogo, porque a pessoa tem que ser muito saudosista. Não posso criticar, porque eu compro o jogo antigo até hoje. Mas Jedi Knight, cara, ele ficou no passado, ele não evoluiu bem. É resquício de uma era, assim. Dead by Daylight. Falam bem, e é um jogo de plataforma indo pro Switch, então é sempre interessante. Contra Rogue Corps. Esse é o que foi anunciado na E3? Sim, eu coloquei aqui só porque foi anunciado na Steam da Nintendo. Eu lembro de ser feião e nenhum de nós tinha gostado do trailer. Eu joguei a demo e eu gostei, mas não é contra. Mas é bem legal. É, em que sentido não é contra? Ah, eu não sei. Eu não sou fã de contra, assim. Eu acho que o fato de você mudar o 2D pra 3D já fica bem diferente, assim. Ao invés de você ficar atirando que nem retardado, você tem que... A arma superaquece. É um pouquinho diferente, mas eu gostei. E agora vem um pacote grande de Dragon Quests. São quatro lançamentos: Dragon Quest, Dragon Quest 2, Luminaries of the Legendary Line, Dragon Quest 3, The Seeds of Salvation, e agora o que tem o maior nome, que é o Dragon Quest 11S, Echoes of an Elusive Age, Definitive Edition. E são quatro jogões. Assim, não em questão de tamanho, porque um acho que vocês eram em 10 horas, mas... O 2 é mais ou menos, o 3 é maravilhoso e o 11 é espetacular. E tem a demo, pra quem tiver curiosidade, a demo do Switch transfere o que você faz na demo pro jogo completo e tem bastante tempo na demo, então dá pra saber se é o seu copo de chá ou não. É, a demo tem acho que 7, 8 horas, né? Sim, e fica a recomendação. Eu não ia comprar esse jogo, mas a demo me convenceu. Dificilmente isso acontece, mas... É, vamos aí. Tentar ser japonês. Vale a pena ser japonês por isso, Jeff. E o último lançamento da nossa lista é o Ori and the Blind Forest, outro Definitive Edition. Então, uma porrada de Definitive Edition nessa lista. Cara, Ori é um jogo maravilhoso. Se você não teve a oportunidade de jogar nas plataformas da Microsoft, compra um Switch, cara, que você não vai se arrepender. Bom Metroidvania, só isso que eu tenho a dizer. Então, se você gosta, meu, dá a chance total. É, mas o visual dele é lindo. Sim, questão de visual e arte é bom. E a história também é boa. Eu não gostava dele, na minha época que eu não gostava de Hollow Knight, agora eu gosto de Hollow Knight, talvez eu comece a gostar dele também. Então eu vou dar uma chance em uma promoção. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós discutimos os comentários que vocês deixaram em nosso site, na página do último episódio, que foi o Nintendo 3176, eu acho. Isso, que é sobre Switch Lite e Link's Awakening, em um ano de Switch Online. É isso aí. E eu vou pedir para o João fazer as honras, por favor. É, e só um aviso pra galera que vão perceber a ausência do Lucas, é porque ele foi embora mesmo. É, ele falou, foda-se. Não, tô brincando, ele tinha algum compromisso, ele teve que sair. E o nosso primeiro comentário foi do Fernando Ross Rodrigues, e ele comentou, é assim, ele pagou um pau absurdo pra Link's Awakening, não tem nem muito o que falar aqui. Ele disse que é um dos Zeldas mais caros da caixa, e comenta que era pra ser um port do Link to the Past, e acabou virando um Zelda próprio no portátil, e muita pagação de pau aqui. Esse Zelda fora da caixa é bom ou ruim? Então, pra mim não é um Zelda fora da caixa. É, ele, assim, pra mim o Link's Awakening ele segue bastante, assim, ele falou que é um Zelda fora da caixa porque ele não se preocupa com a lore do Zelda, ele tem pouco compromisso com a lore geral e é uma história fechada e muito bem construída. Eu acho que Zelda normalmente ele não se preocupa com a lore e é uma história geral, é fechada e bem construída, assim. Eu acho que traz elementos só da cultura do Zelda, mas eu também acho que ele não tá muito preocupado em estar lá na timeline. Né, meu Deus, vamos lançar um novo jogo, em qual timeline ele estará? É, exatamente. Acho que não se preocupa com isso. Então é que ele tem elementos de Mario no Awakening, é diferente. Eu acho que Zelda fora da caixa é Zelda CDI. Pra mim é Link's Crossbow Train. É, também, verdade. Eu considero o Breath of the Wild, porque uma das reclamações que Breath of the Wild tem é que ele não é um Zelda bom, porque ele não é aquele Zelda que a gente tá acostumado, sei lá, desde o Link to the Past, que é, tem as dungeons, tem uma historinha lá, aí você tem que fazer as dungeons pra conseguir alguma coisa pra seguir, e o Awakening tem essa coisa, né, de você terminar as dungeons pra pegar os instrumentos, pra ir lá acordar o Windfish. Então eu acho que é bem dentro da caixa, o Breath of the Wild fica fora. É, acho que eu concordo com isso. E ele também comentou sobre o online da Nintendo, que ele falou... Ah, é verdade, isso. E ele falou que o Link's Awakening dá pra ele esperança de a Nintendo fazer mais Zeldas top-down. Ou remasterar os jogos antigos como os Oracles. E aproveitar isso aí, já que entre os lançamentos de jogos grandes, eles lançam esses menores, esses que dão aparentemente menos trabalho. E eu concordo com isso. Como o portátil da Nintendo virou Switch também, então lança os jogos com escala portátil e os jogos com escala console. É, vai portar tudo de novo. É que eles fazem mais no multiplayer, né? Continuam fazendo. Triforce Heroes não foi há tanto tempo, assim, que eles podem construir em cima disso. Nossa, eu queria ver um Triforce Heroes no Switch. Agora, um que eu acho que a gente não pode esperar é a Link to the Past, porque ele tá no Switch Online. Vocês não acham? É, eu acho que ele foi revisitado, entre aspas, revisitado no A Link Between Worlds, né? É, talvez. Então, eu concordo. Os dois pontos, tipo, eu acho que tira ele. E ele não é um jogo que envelheceu mal. Eu acho que o Oracles, o Link's, o Adventure 2... Ah, esse Zelda é fora da caixa, o Zelda 2. O Zelda 2 seria um que poderia ter um remake. Plataforma, né? Então, é muito estranho. E ele comentou sobre o Switch Online também, que é uma ideia bonita no papel, mas na prática a Nintendo precisa de um monte de firulas pra chamar atenção. E eu só acho ela bonita no papel por causa das firulas. É, eu acho que é o melhor plano de benefícios da Nintendo já lançados, é só isso. O próximo comentário é do Adrian Tepes, e ele comentou que achou um vacilo enorme desse Zelda vir com esse frame rate, que não é uma situação qualquer, é basta sair de uma casa e você já vê o frame rate caindo. E acho muito desleixo da empresa responsável, né? Então a mesma coisa que o Jeff falou, é porrada na Grezo. É Grezo, né? Mas eu falei merda. Eu falei, eu não sei como a Nintendo deixou passar, mas Breath of the Wild também tinha problemas, né? Talvez não tão grande. Mas não tinha tanto, assim, é. Era o problema é que Breath of the Wild era grande, né? Então o problema é você viu uma vez em determinado lugar. Agora como a Awakening é curtinho e toda hora você tá transitando, você vai ver... Então, que se Breath of the Wild, sempre que você saísse do Shrine, o jogo lagasse, ia ser um problema absurdo. Como é só na porcaria da vila, por causa dos efeitos especiais, você perdoa. Né? Esse Zelda é em todo lugar, é quando você sai da casa, velho. É uma situação corriqueira. Ele falou que tá usando a mesma tática do Jefferson, que é usar um detonadinho pra jogar o Awakening, pra não ficar perdido. Isso aí não é minha tática, isso aí é tática dos anos 90, principalmente quando a gente não sabia inglês e tinha que zerar, sei lá, o Ocarina of Time, velho. Você tem a menor ideia de que estão saindo. Né? E o vergonhoso é quando você já sabe inglês, você sabe o que você tem que fazer e fala, não, vou ver lá no lugar onde indicar, porque é mais fácil. Não, eu acho que não tem demérito nenhum, velho, em seguir faca, em seguir detonado. A gente sempre fez isso, cara. É, aproveitando essa ideia, eu lembro que um dia eu tava comprando alguma coisa na Santa Efigênia, e aí nisso eu tava batendo papo com o cara, o vendedor lá, ele tinha a moral dele não permitir ele olhar detonado. E aí ele foi falar de jogar Final Fantasy Tactics Zero, e ele falou que ficou, tipo, sei lá, e ficou 3, 4 dias procurando o que fazer porque tava jogando jogo em japonês. E ele não segue detonado de nenhum. Mano, tá doente, velho. Sabe, eu, assim, cada um se diverte como quiser, mas, porra, ficar conversando com NPC aleatório sem conseguir ler durante 4 dias e você está, porque você é, sei lá, homem demais pra jogar, é meio, sei lá, eu acho meio escroto. É, eu acho que você tem que dar o braço a torcer mesmo nesse caso. Até porque a experiência dele tá sendo chata. Ele não sabe o que tá acontecendo. É, ele podia simplesmente pegar um detonado, alguma coisa que traduzisse pelo menos o jogo, né? É uma tradução à parte, assim, não tô falando pra ele baixar de forma ilegal, é que alguém talvez tenha feito uma tradução na internet, ele seguir lendo enquanto joga, né? Sim, um script, né? É. Ele deve ter bastante tempo livre, é só isso. Também. Mas detonado eu também, não considero demérito nenhum. Dia de passagem com o meu primeiro Zelda, que foi o Twilight Princess, eu zerei. Eu era tão anta que eu não consegui entender como que o... E olha que o Zelda Twilight Princess, ele basicamente tá piscando onde você tem que bater. E eu não consegui entender e ficava usando detonado, então... Sem deméritos. E ele comentou do Switch Lite, que ele quer comprar com um amigo do Canadá, mas ele não sabe como funciona o esquema da alfândega. E se ele perguntou se a gente já pegou alguma coisa de outro país, alguém de outro país já enviou alguma coisa pra vocês e como funciona. Porque ele tem medo de pagar tributo e essas coisas. E ele falou que não zerou ainda o Fire Emblem Three Houses e mandou um abraço escrito Adrian Tepes lá em japonês. Eu compro bastante no fora e também recebi encomendas. É, encomendas não, né? Recebi coisas de amigos, no caso do Jeff, que enviou do Japão. E assim, atualmente eu tô numa. Eu vou acabar de me zicar falando isso, mas eu tô numa maré de sorte que eu não tô sendo taxado e tô pagando só os R$15. Assim, você tem que saber quando chega a encomenda, né? Então você recebe o código, porque você vai ter que usar esse código pra pagar os R$15 no site dos Correios. Que agora não importa se a encomenda é tributada ou não, você paga R$15 só por ela estar lá. Eu não tô pagando mais, eu basicamente não tá caindo, os preços que eu pago não são também, são amigos normalmente, então não é tão caro, e eu não tô pagando, eu não fui tributado em muito tempo, eu tô quase um ano sem pagar um imposto pelo Amiibo, assim, os caras darem 50%. Mas na época que eu comprava eu tava sendo tributado, que era antes desses R$15, aí variava, eu tive coisa que era 400 conto que eu comprei, que eu paguei R$8, assim, eu fui lá e paguei 8 conto, fui no correio pra pagar R$8, e teve vez que eu comprei um negócio que era $10 e foi R$60 de tributação, então, numa época que o dólar não estava alto, então, varia, o cara roda o dado. É, eu acho que você tem que se preocupar muito quando é equipamento eletrônico. No caso do Switch Lite, eu chutaria que a chance dele ser taxado é muito alta. Eles vão analisar o que que é. É, e assim, pelas coisas que eu mandei daqui do Japão pro Brasil, é meio roleta russa se vai taxar ou não, mas quando taxa, pelo menos na folha que eles te dão, no cálculo que eles fazem, é valor do frete, mais o que você colocou lá, é 60%. Isso é o que eles explicam. Isso se eles acham que é esse valor mesmo. Agora, se não, eles arbitram um outro valor aleatoriamente. Eu só queria deixar uma história aqui. Eu tinha comprado um monte de roupinha de bebê pra minha amiga e eu mandei. Aí foi lá, taxaram, sei lá, R$200. Eu falei, meu, joga fora, isso não vale R$200. Tudo bem, é a vida. Caracas. Uma vez eu comprei a edição de colecionador de Adventure Time do 3DS. Eu paguei, não sei, $60, né? E mais o frete pra enviar. De repente, chegou aqui em casa uma outra transportadora... Não sei qual que é o nome, o cara bateu na minha porta e falou, ó, você vai ter que pagar R$300 agora. E eu nunca vi a cara do jogo, porque eu não paguei R$300. Justo. O FedEx, ele faz isso, ele vai na sua casa e cobra na sua cara, assim. É, talvez tenha sido. Mas a que eu compro normalmente é, mano, manda pelos Correios, os Correios resolvem a situação. Mas vai de sorte. No caso, por exemplo, a amiga do Jeff, já foi esse ano isso aí, né, Jeff? o ano passado. Foi, depois dos 15 reais. É, então, aí e foi cobrado esses 200 conto. Então eu que tô na cagada ainda. E aí, e não confia nesses caras, ah, 50 dólares, 50 reais, no, 50 dólares no taxa, se tem nome de gente, de nome de pessoa pra nome de pessoa não vai taxar, todas essas coisas, é tudo papo isso aí, é aquela coisa, é porque na hora que taxar, aí você vai falar o quê? Você vai mandar, você pode pedir pra eles reanalisarem o caso, mas aí, sei lá, se você vai falar, você quer fingir que existem essas regras, aí você quer abrir um processo, eu não sei como que você vai fazer, mas os caras, eles, às vezes eles olham e falam, foda-se que é 50 dólares que tá escrito aqui, eu acho que não. E aí, mano, aí é uma luta pra você tentar ter esse seu direito de não ser taxado, que eu nem sei se existe. Provavelmente não. Provavelmente é mito da internet. E o próximo comentário é do Ian Matsumoto, e ele falou que entende o comentário do Mario sobre o preço do Zelda, e que entre ele e Astral Chain, ele optou pro Zelda por fazer tempo. Desde o 64 até o Breath of the Wild, que ele ficava sem jogar Zelda, né? Então ele achou que Astral Chain seria a zona de conforto dele e preferiu optar por Zelda. Mas ele ficou a vida inteira sem jogar Astral Chain, velho. Mas ele joga Platinum. Ah, foi a vida inteira. Não, Astral Chain é melhor que Platinum. Eu não sei, é Platinum. E tá lá. Eu gosto de Bayonetta e eu gostei do que eu joguei de Astral Chain, que ainda tá faltando bastante. Não, mas ele tá falando de zona de conforto, não é? É, porque provavelmente é a Platinum Games, né? Jogos da Platinum, que é a zona de conforto dele. É provavelmente os jogos de ação, né? Sim. E ele falou que ele tenta desvencilhar o preço por tempo de jogo, porque ele gosta de zerar o jogo o mais rápido possível quando pega no lançamento. E depois ele vende em jogos em grupos do Facebook pra pegar o dinheiro pro próximo jogo dele. Essa é uma estratégia muito boa que amigos meus fazem e eu não consigo fazer porque eu quero ter minha coleção. Eu, no meu caso, eu tô tendo que optar por jogos mais longos. Por exemplo, eu vou comprar Dragon Quest porque é um jogo que eu com certeza já queria jogar há muito tempo, mas é por causa da experiência, porque isso vai me permitir jogar muito mais e evitar comprar outros jogos até chegar Pokémon, que eu tô tentando controlar o quanto eu gasto, né? Bom ponto. Eu vou dar um exemplo rápido, ó. O Dantaro Ghost Game, né? Ele é um jogo muito bom, só que ele é extremamente curto. Extremamente. Experiência limitada e ele é até um pouco repetitivo. Então, apesar da piada ser boa, do conceito do jogo ser interessante, eu ainda não consigo pagar os 20 dólares que eles estão pedindo pelo jogo. 15 dólares, né? Tá em promoção, acho que no Canadá, acho. Com relação a tempo de jogo, eu prefiro jogo curto, porque geralmente quando o jogo é muito longo, os caras acabam fazendo cagada e não justificando o jogo ser tão longo. O curto tem menos tempo de errar, né? É, o curto ele errou já no início, então já era nem precisa ter comprado, né? Acho que eu prefiro jogo curto também. É, dá pra você terminar mais, você não ficar preso a tanta coisa, jogar mais coisa. Isso é questão de preferência, né? É, eu sou tanto faz, assim. Se o jogo é pra ser curto, eu não reclamo. Se o jogo é pra ser longo, a gente analisa, né? Dragon Quest faz sentido. Persona 5 não faz tanto. Então tem todos esses pontos. Por exemplo. E eu também não consigo, queria ter esse desprendimento de comprar jogo físico e revender, mas eu não, e revender não, né, e vender depois, usado, mas eu gosto de ter, assim, os jogos que eu gosto de ter na estante, quando eu já comprei físico, então, é até que eu não gosto, tô vendo aqui uma coleção de jogos, que eu tenho um jogo de Naruto físico, e eu não vendo, e tá jogado do lado da minha estante de coleção, sabe, eu odeio tanto esses jogos que eu deixo jogado pro lado, mas eu não vendo. E o próximo comentário é do Fernando Félix, e ele pediu desculpa por ter postado um comentário no podcast retrasado, muito tarde, e a gente acabou não lendo no podcast passado. E ele repostou o comentário, que é falando sobre o Ring Fit, e que ele comentou que o Ring Fit não é um jogo para ele, em geral, assim, em resumo. E sobre a pergunta que a gente fez pra ele, que foi qual é a franquia da Nintendo favorita dele, ele não sabe, mas ele gosta muito de Mario e Zelda, já que ele cresceu jogando essas duas franquias no 64, Mas vai do momento qual é a favorita. Porque uma hora ele tá em Zelda e outra em Mario. E ele falou também, pra fazer uma média com as outras franquias, ele gosta muito de Pokémon, Fire Emblem, Kirby, Metroid, Donkey Kong. Mas ele acha mais fácil dizer qual franquia ele não gosta da Nintendo. Ele só não falou qual é a franquia que ele não gosta. Isso espera que é todo o resto. Será que é todo o resto? Fica aí, qual é a que não gosta? Isso aí foi muito pergunta de Tinder, sabe? Que você deixa aberto pro outro cara comentar e às vezes não funciona. Mas aí fica é tão difícil assim responder essa pergunta, qual franquia que você mais gosta? Pra mim é tão fácil. É, pra você é muito fácil. Pra mim é Fire Emblem primeiro, Pikmin segundo, terceiro, aí sei lá, aí o negócio começa a ficar difícil, mas a favorita é fácil. É porque se você começar a pensar muito, por exemplo, no meu caso eu entraria na questão de o que ela representa pra mim, e aí vai de condições pessoais, né? Por exemplo, Pokémon representa muito mais do que simplesmente o jogo de sair andando pelo mundo e capturando Pokémon. É, porque tem toda uma representatividade na minha vida, as pessoas que eu conheci, etc. Mas tem várias condições a se pensar, né? Eu acho complicado essa pergunta por causa disso. Falar Smash Bros. É válido? Válido, com certeza. É, então... Claro que é. É que é uma franquia cheat, né? Porque você pega uma franquia que tem várias franquias. Não, mas você gosta de jogar Smash Bros. Um monte de franquia ali, mas você gosta é da lutinha, vamos tirar o cara da tela. Você pode gosta. Ser, pode ser. Bom ponto. Mas eu acho que eu colocaria... O Mario seria Pokémon? Provavelmente, pelo que ele representa. E eu serei Smash por tudo que ele representa e por eu gostar do jogo base já. Uhum. Mas eu não ia gostar muito, provavelmente, se fossem bonecos, sei lá, modelos 3D batendo no outro, né? Mas não dá pra pensar nisso. É, modelos 3D aleatórios, no caso. E ele fala, e sobre o comentário do episódio, que é do Link's Awakening, ele falou que terminou no modo Hero, o remake no modo Hero, morrendo 76 vezes, e a irmã dele tá jogando agora e tendo dificuldades por seu primeiro Zelda 2D dela. E aí ele concluiu que os puzzles do Zelda 2D são bem mais elaborados, e o mapa, você fica muito mais perdido no mapa. Mas apesar disso, ela tá gostando. A dificuldade, então, é resolução dos puzzles e direção. Não dificuldade de jogar em si, tipo, morrer pra inimigo. Dela, talvez. O meu, eu tenho dificuldade de usar o 2D, de morrer pra inimigo em boss. Mas eu não acho difícil os puzzles, porque os puzzles nas dungeons é tipo, mata tudo, você continua. Mata tudo, continua. É muito dificilmente você ter que fazer alguma outra coisa. Ah, não sei, eu tive um pouco de dificuldade. Tem muito backtracking nesse, sei lá, na dungeon, eu achei meio... Não sei, mas eu também gostei de Link's Away. E terminei meu primeiro Zelda. E ele falou que é um ótimo podcast, nossa, é um ótimo podcast. Ele falou pra gente agradecer ao pessoal do Nintendo Lovers, o Nintendo Podcast, que eles que recomendaram pra ele o Estação 64. De conteúdo Nintendo, são os dois melhores. E obrigado aí, estamos aí com o Nintendo Podcast. É, eu sempre recomendo também o Nintendo Podcast, porque eu acho que eles têm muita afinidade conosco, na afinidade de... Eu acho que a maneira como eles comentam, produzem o podcast também é bem parecida conosco. Então, pra quem nunca ouviu daqui, Nintendo Podcast, entra lá no Nintendo Lovers, eles têm podcasts semanais também. Escuta que eu acho que algum você vai gostar. É, o próximo comentário é da Milena Mi, e ela também comentou sobre Zelda, e ela falou que se não fosse os fortes slowdowns, né, as quedas de frame rate, que antes de saber disso, ela acreditava que ele poderia concorrer facilmente no Game Awards, mas agora ela vai deixar essa aposta pelo Dismension. E aí ela perguntou quais as nossas apostas pro Game Awards, que já tá chegando, e ela quer muito apostar na Nintendo, pois teve grandes marcos esse ano e muito jogo bom. Quer mandar um beijo. Então, eu concordo com ela. Se não fosse o fato desse tempo limite, né, de um jogo poder participar, ele tem que ter sido lançado até novembro, né? Porque eu acho que, nesse sentido, o Super Smash Bros. Ultimate vai ter mais chances de participar e de ganhar a premiação. Quando ela diz ganhar, seria estar na participação de jogo do ano? Ou só ganhar categorias? Ah, eu acho que a maioria das categorias, porque jogo do ano, pra Nintendo, é um pouco mais difícil, a não ser que eles tenham um jogo muito grande, né? E eu acho que Super Smash Bros. Pode até concorrer a jogo do ano. É que eu acho que Link's Awakening não tem orçamento. E talvez nem Luigi's Mansion. Eu acho que... Principalmente Luigi's Mansion, que vai ser lançado em, no final do ano. É, quem vota é jornalista. E não é questão dele. Eu não vou entrar aqui no mérito se eles gostam de Nintendo ou não. Mas provavelmente nesse período eles estão cobrindo outra coisa. Então eles não vão conseguir checar se Luigi's Mansion é bom ou não. Visto que nos maiores sites, nas coisas, você... precisa cobrir mais coisa de PlayStation e Xbox, porque é o que dá mais view. Então, acho que Luigi's Mansion até pela data vai pro saco. Eu concordo com o Jeff e com o Mario. E eu acho que, assim, eu acho que esse ano, na boa... Assim, conhecendo o Game Awards, talvez uma boa chance ali... Não vou falar se é lavar a mão ou não, mas vai ser estranho, porque tem uma amizade muito forte, o cara aparece no jogo. Mas talvez Death Stranding ganhe. Eu nem lançou, mas eu tô botando... boto fé porque é meio jogo arte, a galera gosta. Se não for, Resident Evil 2, eu não duvido. É, eu ia falar isso, eu aposto na nostalgia. Tudo velho votando. Ainda mais Resident Evil, que foi lançado no começo do ano, aí já dava pra... Isso, eu vi que... Quando o jogo é lançado no início do ano, ele tem chances maiores de ganhar, porque você já tem essa noção de onde ele tá. Quando você tá no meio da zona, outubro, novembro, é tudo meio nublado ainda, você não sabe... É difícil você votar, porque você mesmo não sabe se você não tá no hype do jogo, assim. Tá, o próximo comentário é do René Augusto, e ele começa, ele fez uma pergunta pra gente, que é o que, que a gente acha da política da Nintendo de não de reduzir os preços, porque ele comentou também que com, do preço de armas, o preço de Fire Emblem Three Houses e de Zelda considerando conteúdo, então ele fez essa comparação e a pergunta. É, eu acho um absurdo, cara. Você vai ver, hoje ainda tem jogo, sei lá, Mario Odyssey, por exemplo. Mas que Mario Odyssey caiu o preço, né? Mas se você for comprar físico, é, ainda tá custando os 49, 59 dólares, né? É um jogo bem antigo que acho que podia ser muito mais acessível agora pra galera que tá comprando Switch. Eu acho que a política da Nintendo é eles não baixam o preço, porque senão eles entendem que você baixa o valor da franquia. O que, é, na lógica, pra mim parece correto. Porque você mantém o valor. A Nintendo tem muitos títulos que continuam vendendo, que eles chamam de Evergreen. Então se você abaixa Mario Kart, praticamente você está deixando 10 dólares, no, 10, 20 dólares no bolso. Então, assim, posso não gostar como consumidor. Posso achar que eles deviam ser mais agressivos. Mas analisando isso, até que faz um sentido, porque a gente compra jogo da Nintendo porque a gente sabe que não vai baixar muito. E quando abaixa, eles fazem aqueles Nintendo Selects, ou aqui no Japão tem um nome muito mais legal, que é Happy Price Selection, e eles colocam aquela estampa vermelha horrorosa pra falar, meu, você é pobre, velho. Você só pagou metade do jogo depois de 7 anos. eu não sei, se você quer pagar mais barato, vai no, sei lá, vai no Xbox, Game Pass, 15 dólares, você tem todos os first parties disponíveis, e a Nintendo não pode fazer isso porque ela ganha dinheiro nos softwares. A Microsoft pode porque ela não tá vendendo tanto assim, tá lá atrás, então você tem que fazer alguma coisa. Então a Nintendo vai ser sempre assim, até porque o valor das IPs dela é mais forte que das outras. Então ela só faz isso porque ela consegue. E ele comentou sobre o Nintendo Switch Online, que ele não sente falta do online, com exceção do Mario Kart 8, então ele assinou pra mais pelos bônus de desconto em jogos pra poder do que pra poder jogar online. E ele comentou que tá esperando os jogos de Virtual Console do 64 lá pra 2020. E sobre o Surfet, ele comentou sobre o Surfet do Sword, e ele cogitou que pro Shield vai ter uma contraparte, poderia ser a Lapras, já que ela tem um escudão nas costas, e falou do monstro do Lago Ness. Então, que acho que é... NES é na Inglaterra, é inglês isso aí, né? É Escócia. Escócia, é Reino Unido. Ele achou que era, é mais o ideal porque é outro Pokémon de Kanto também, né? Ele acha que a contraparte tem que ser de Kanto. E o que a gente acha sobre isso? Eu acharia estranho se o Lapras... tudo bem, um monstro do Lago Ness ok, mas se ficasse em pé e colocasse o casco como escudo, eu acharia a coisa mais bizarra do mundo. Só queria fazer uma pergunta. Quem ia se sentir mais feliz? Que tem a versão exclusiva do Farfetch ou do Lapras? Do Farfetch. Pelo que o Farfetch foi mostrado, o Farfetch, com certeza. Eu acho que... Separa bem, porque eu acho que são dois Pokémon famosos, assim. Dois Pokémons queridos. A Lapras vai ser majestosa, eu chuto eu. O Lapras. Não, pior que esse negócio do mundo do Lago Ness faz sentido. É uma boa saída que eles podem ter. Eu gostei. Eu tinha comentado no Twitter sobre ser a Lapras com o escudão. E quando você lembra do mundo do Lago Ness, faz mais sentido ainda. Principalmente porque eles estão puxando bastante coisa de Inglaterra, assim, né? De Reino Unido. O penúltimo comentário é do Fabrício Bertrand. E ele falou que ele tá esperando o Zelda Link's Awakening dele chegar porque ele quis pegar a mídia física e meio que arrependido. Porque ele podia já estar com o jogo. Ele é de São Paulo? Ele é de São Paulo? Ele é de São Paulo. Pô, dava pra ter corrido aí e pego em outros lugares, assim, né? Esperar receber o jogo é complicado, às vezes. Às vezes você vai comprar em site, né? Vídeo Mercado Livre da vida e tem esse porém, né? Ele vai demorar. Sim. Tenha paciência, calma, o mundo não vai acabar, relaxa. Você pode zerar 2 dias depois. Eu entendo que o problema é o hype, sabe? A galera jogando e já tá comentando de outro jogo. Eu acho que às vezes isso causa impacto negativo na gente. E o último comentário é do Guilherme De Gregori, que é o primeiro comentário dele aqui. E ele falou que sobre Ni no Kuni, que é um jogo pra dormir mesmo. O sistema de batalha dele é muito chato, joguei 10 horas no Play 3 e nunca mais encostei no jogo. E eu joguei mais, eu perdi meu save, mas eu também... 10 horas. Então dormiu bastante, velho. Jogou demais. Mas é por aí mesmo. Eu joguei bastante o jogo também, mas não foi. E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar o que você achou do podcast. Se você gostou ou não gostou, o que você achou do Mario Kart Tour, comente que nós leremos no próximo episódio. Eu não tenho o que falar, eu tô travado já. Eu tô gravando e grindando aqui. Eu vou terminar esse Dragon Quest. agora meu orgulho, né?